acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos anciãos terão sonhos. A glória do Senhor está descendo aqui. Um vento veemente eu posso sentir. O Shekinah de Deus derramando unção. É um grande avivamento, é adoração. A glória do Senhor está descendo aqui. Um vento veemente eu posso sentir. O Shekinah de Deus derramando unção. É um grande avivamento, é adoração. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uns 500 crentes reunidos para adorar. Mas somente os 120 puderam ficar. E provaram da unção da glória de Jeová. De repente veio um som como um vento veemente, impetuoso, enchendo aquela gente. E em línguas repartidas começaram a falar. O Espírito de Deus inundou todo lugar. E hoje aqui vejo uma multidão. A igreja está cheia de adoração. Prepare porque hoje o templo vai tremer. A glória do Senhor já começou a descer. A glória do Senhor está descendo aqui. Um vento veemente eu posso sentir. O Shekinah de Deus derramando unção. É um grande avivamento, é adoração. A glória do Senhor está descendo aqui. Um vento veemente eu posso sentir. O Shekinah de Deus derramando unção. É um grande avivamento, é adoração. Sopra, sopra hoje aqui. Sopra, sopra sobre mim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ah, nós clamamos por este avivamento. Sopra sobre este lugar. Reaviva hoje a igreja com o mesmo fogo como nos dias de Pentecostes. Oh, vem Espírito Santo, vem e sopra sobre nós. Sopra hoje aqui. Sopra, sopra sobre mim. Sopra, sopra hoje aqui. Sopra, sopra hoje aqui, Senhor. A glória do Senhor está descendo aqui. Vem soprar aqui, vento do Espírito, sopra sobre nós. Vem soprar aqui, vento do Espírito Santo. Sopra, sopra.